o pássaro da alma. No fundo, bem lá no fundo do corpo mora a alma. Ainda não houve quem avise, mas todos sabem que ela existe. E não só sabem que existe, como também sabem o que tem lá dentro. Bem no centro, pousado numa pata, está um pássaro, e o nome do pássaro é Pássaro da Alma, e ele sente tudo o que nós sentimos. Can still remember now. Monjik holds a package in his quivering hands. Monjik sends the package to the American man. Softly he glides along the streets and alleys. Up comes the wind that makes them run for cover. He feels the time is surely now or never. Wind in my heart, the wind in my heart, the dust in my hand, the dust in my hand, the wind in my heart, the wind in my heart, will drive them away, will drive them away. Moshi buys his equipment in the marketplace. prices through the free trade zone. He feels the wind is lifting up his people. He calls the wind to guide him on his mission. He knows his friend the wind is always standing by. Moshi smells the wind that comes from far away. Moshi waits for news in a quiet place. He feels the presence of the wind beside him. He feels the power of the past behind him. He has the knowledge of the wind to guide him on. The wind in my heart, the wind in my heart, the dust in my hand, the dust in my hand, the wind in my heart, the wind in my heart, we're driving. Drive them away. The wind in my heart, the wind in my heart, will drive them away. Drive them away. Quando alguém nos magoa, o pássaro da alma agita-se para lá e para cá. Em todos os sentidos dentro do nosso corpo, sofre muito. Alguém nos ama, o pássaro da alma dá pulinhos de contente, para trás e para a frente, vai e vem. Oh, mm-hmm. se chama, o pássaro da alma põe-se logo à escuta da voz, a fim de reconhecer que tipo de apelo é. Alguém se zanga connosco, o pássaro da alma recolhe-se dentro de si, tristonho e silencioso. E quando alguém nos abraça, o pássaro da alma que mora no fundo, bem lá no fundo do nosso corpo, começa a crescer, até encher quase todo o espaço dentro de nós. Tão bom é para ele o abraço. Dentro do corpo, no fundo, bem lá no fundo, mora a alma. Ainda não houve quem a visse, mas todos sabem que ela existe. E ainda nunca, nunca veio ao mundo alguém que não tivesse alma. Porque a alma entra dentro de nós no momento em que nascemos e não nos larga, nem uma só vez, até ao fim da nossa vida. Como o ar que o homem respira, desde a hora em que nasce até a hora em que morre. Buy a bag of balloons with the money we've got. Set them free at the break of dawn. Till one by one, they were all gone. Back at base, bugs in the software. Flash the message, something's out there. Floating in the summer sky. 99 red balloons go by. It's a red alert. There's something here from somewhere else. The war machine springs to life and opens up one eager eye, focusing it on the sky. 99 red balloons go by. Decision Street, 99 ministers meet to worry, worry, super scurry, call the truce out in a hurry. And this is what we've waited for, and this is it, boys, this is war. The president is on the line, is 99 red. years go by. 99 red balloons go by. There's 99 red balloons go by. Dreams I've had, everyone a red balloon. It's all over, I'm standing pretty in this dust that was our city. If I could find one souvenir just to prove the world was here, here it is, a red balloon. And I think of you and let it go. De certo, querem também saber de que é feito o pássaro da alma. Ah, isso é mesmo muito fácil. É feito de gavetas e mais gavetas. Mas não podemos abrir as gavetas de qualquer maneira, pois cada uma delas tem uma chave para ela só. E o pássaro da alma é o único capaz de abrir as gavetas dele. Como? Pois isso também é muito simples, com a segunda pata. Lately, I can feel the sunlight on your skin. Let's go back to the beginning. Start of everything. To feel like lovers do, I wanna say to you, and I feel the same way too, like we did at the start of it all. Sunlight on your skin. O pássaro da alma está pousado numa pata e com a outra, que em descanso está dobrada sob a barriga, roda a chave da gaveta que quer abrir, puxa pelo puxador e tudo o que está dentro dela sai em liberdade para dentro do corpo. Como tudo o que sentimos tem uma gaveta, o pássaro da alma tem imensas gavetas. A gaveta da alegria e a gaveta da tristeza. A gaveta da inveja e a gaveta da esperança. A gaveta da desilusão e a gaveta do desespero. A gaveta da paciência e a gaveta do desassossego. E mais a gaveta do ódio, a gaveta da cólera e a gaveta do mimo. A gaveta da preguiça e a gaveta do vazio. E a gaveta dos segredos mais escondidos, uma gaveta que quase nunca abrimos. E há mais gavetas, vocês podem juntar todas as que quiserem. Às vezes, uma pessoa pode escolher e indicar ao pássaro as chaves a rodar e as gavetas a abrir. E outras vezes é o pássaro quem decide. Por exemplo, a pessoa quer estar calada e diz ao pássaro para abrir a gaveta do silêncio. Mas ele, por auto-recriação, abre a gaveta da fala e ela desata a falar sem querer. Outro exemplo, a pessoa quer escutar pacientemente. E em vez disso, ele abre a gaveta do desassossego, faz com que ela se enerve.

Quando o pássaro lhe abre a gaveta da raiva, a raiva escorre de dentro dela e domina-o totalmente. E até que o pássaro volta a fechar a gaveta, ele não para de se zangar. Quando o pássaro está de mau humor, abre gavetas que dão mal-estar. E quando o pássaro está de bom humor, escolhe gavetas que fazem bem. E o mais importante é escutar logo o pássaro, pois acontece o pássaro da alma chamar por nós e nós não o ouvirmos. É pena. Ele quer falar-nos de nós próprios. Quer falar-nos dos sentimentos que estão encerrados nas gavetas dentro de nós. Oi, Daniel. Пока сонечка Ромалей не взойдет. Thank you. Há quem o ouça muitas vezes, há quem o ouça raras vezes e há quem o ouça uma única vez na vida. Isso vale a pena, talvez tarde pela noite, quando o silêncio nos rodeia, escutar o pássaro da alma que mora dentro de nós, no fundo, lá bem no fundo do corpo. On the floating ship's oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing. Did I dream? You dreamed about me. Were you here when I was for sale? Now my foolish boat is leaning, broken love long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart shines from the sorrow. Well, I must puzzle. Should I lie with death, my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me. Let me unfold you. Here I am. Here